Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o João de Vezer de Mesquita. Hello! Evan de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, vamos responder perguntinhas. Será que a gente consegue acabar as perguntas? Acho que tem o suficiente aqui para acabar, hein? E aí a gente cria um grupo novo. Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse podcast, já tem um grupo novo aí pra você mandar sua perguntinha atualizada. Assuntos da atualidade. Porque tem coisa aqui de três. A gente tá respondendo pergunta de 3 meses atrás, caramba, né? Vamos lá. Heber Xavier. Vocês, magicamente, têm a oportunidade de encontrar a si mesmo com 13 anos de idade, mas só podem falar 3 palavras. O que diriam pra vocês mesmos mais jovens e por quê? Caraca, 3 palavras. Vamos ver eu aqui. Eu tava pensando recentemente essa... Tem um amigo meu que tá nos Estados Unidos, ele foi fazer o seu doutorado lá, terminar o doutorado. E ele tava em Nova York e sabe esses canais tipo de YouTube, tem muito Instagram também dos caras fazendo entrevista com a galera na rua em Nova York? Especificamente tem muitos negócios. Tem os caras lá do aluguel, essas paradas. Sim. Aí tem um que chama... Normalmente é combinado isso daí, né? É, geralmente é bem porque combinado. Porque você chega lá pra a mulher fala assim... Ah, você mora aqui em Los Angeles? Aí sim. É casa ou apartamento? Apartamento. Qual o preço do seu apartamento, sabe? E a pessoa fala, na sua casa, 3 milhões. Eu falei, nem fudendo, seu esquisito, sai fora. É. Maluco. Mas enfim, e aí um negócio que eles perguntaram pra ele foi aquele negócio que é qual conselho você daria pra você mais novo? E eu realmente não consegui pensar em nada. Tu com 13 anos, tu estaria em que... Qual seria o ano em específico? Eu estaria em 2006. 2006. Eita, a Copa do... Na Copa da Alemanha. Do Roberto Carlos arrumando meião. Eu já tava formado, mano. O Felipe Mesquita... 2006, pode crer, Eu também. Não, eu me formo em 2007. 2007 mesmo. Mas, tipo assim, num caso desse aí, com certeza, tipo assim, eu tento, não tem como escapar. Tentaria arrumar 3 palavras que conseguisse me fazer rico no... Tá ligado? No futuro mais próximo. 3 palavras, né? E você já sabe qual é, né? Alguma combinação de alguma coisa de... Qual seria, mano? Bitcoin. Sei lá, alguma coisa... Eita, Bitcoin. Compre Bitcoin. Invista em Bitcoin. Pra caralho. Não precisa nem de 3, 2, né? Aí a pessoa ficar na noia com isso aí, o dia que aparecer sem saber. Puta, era isso. E tirando pronto. Bitcoin, tem alguma outra coisa dessa assim que... Ação realmente... da Apple. Ah, alguma ação, né? Ação. Mas em 2006 o Apple já era... Tá perto de lançar o iPhone, né? É, ainda não tinha iPhone. 2013 a sapa da Apple foi lançada, pô. Não, o iPhone 3G? Ações da Apple. Abriu a IPO em 2013. Ah, entendi. Caralho, subiu muito, meu Deus do céu. Aumentou, quem deve ter colocado R$1.000 que fosse nisso aqui. Podia ser Netflix, não? Acho que a Apple subiu mais. A IPO da Netflix foi quando? Que, talvez ela fosse mais barata que a Apple. Com certeza. A Apple em 2013 era mais cara. Não, mas ela foi lançada bombada, mais, né? Cara. É. Uhum. Mas compensou muito mais quem comprou a Apple do que quem comprou a Netflix no começo. Imagina aí, seria ação. O foda de ação é que você precisa de ter dinheiro, né? Não, mas até aí qualquer rapinha, mano. Bitcoins era centavos. Esse negócio, sei lá, de... Não é que minha vida é perfeita, mas tipo assim, vou dar um conselho. Eu não acho que eu tô num ponto... A minha vida tá num ponto que eu precisaria mudar algo drasticamente, não sei. Entendi. É que é muito complicado isso, né? Tipo, você poderia dizer... As coisas que eu fiz me botaram aqui, sabe? Fique longe de alguém, não tá assim, ruim, sabe? Né? Não tá péssimo, tá ligado? Porque por mais que... Tá de boa, tá bem de boa. Algumas pessoas hoje não façam parte da sua vida, talvez você só esteja ali por causa da experiência que você teve, né? Com essas pessoas também, né? E eu penso, tipo, tanto que eu percebi que coisas novas e diferentes da minha vida acontecem realmente em pouco tempo, sabe? Eu tenho um trabalho hoje que eu não tinha há 1 ano e meio atrás. Eu tenho grandes amizades, alguns dos meus melhores amigos hoje não eram meus amigos 2 anos atrás. Aí. Então, assim, eu realmente gostaria de ter mudado alguma coisa na minha vida a ponto de da minha vida mudar tanto assim. A nossa vida já muda muito, cara. O tempo inteiro, sabe? E basta a gente fazer mudanças nela, assim. Eu vejo que todas essas coisas que aconteceram comigo, por exemplo, num tempo, um período curto, eu tenho 30 anos, eu diria que nos últimos... 4 anos, 4, 5 anos, muitas coisas mudaram na minha vida. Foi porque eu fiz mudanças na vida mesmo, assim. Então, eu realmente não penso, tipo, teria alguma coisa que eu poderia ter dado um conselho pra mim lá de 13 anos que teria transformado a minha vida. Eu posso transformar a minha vida em qualquer momento, sabe? De vários pontos de vista diferentes. Mas tem uma coisa, Felipe, quando você vai ficando mais velho, que vai ficando um pouco mais difícil, que é fazer novas amizades, né? sei se o Bruno e o Evandro tem essa parada aí. Obviamente que o trabalho ajuda muito, né? Você conhecer pessoas novas e tudo. Mas você vai ficando mais reticente, sabe? Mais fechado, assim. É uma parada que realmente afasta muito fazer aquelas amizades que você fala assim, caraca, brother, sabe? É bem difícil. Isso é engraçado. Por exemplo, eu passei um período da minha juventude em que realmente eu não tinha muitas novas amizades. Entendi. Mas eu, realmente, dos últimos 5 anos pra cá, eu fiz muitas novas amizades e continuo fazendo, assim, sabe? Eu não sei, eu vejo que alguma coisa mudou dentro de mim, assim. Eu sempre tive muitos amigos e muitos amigos muito importantes, tanto que algumas das minhas maiores amizades são amizades de mais de 20 anos ainda. Mas... E aí, por muito tempo, eu quis manter só essas amizades, sabe? Você tinha aquela parada, pô, eu tenho amigos aqui da escola e eu conheço eles há tanto tempo. Sabe, eu conheci, na época que eu conheci essas pessoas, pô, eu conheço essas pessoas há 10 anos. Eu não preciso conhecer mais pessoas. Mas isso não era verdade, sabe? Aí quando eu tinha, a maioria das minhas amizades próximas eram amizades de 20 anos aí, eu comecei a fazer novas amizades nos últimos 5 anos que ficaram muito próximas também, sabe? Então, eu percebi isso. Teve um tempo que eu queria só manter as amizades antigas, mas recentemente eu abri amizades novas que valeram muito a pena, assim. Então, eu não sei. E eu realmente não sei te falar o que, que mudou, o que, que eu passei a fazer que eu não fazia. Simplesmente foi acontecendo, sabe? Isso é natural, conforme você vai ficando mais velho, o teu ciclo de amizades vai mudando e passa a virar mais um ciclo de trabalho mesmo, né? Porque assim, você passa mais... Porque assim, pensa no seguinte, você fazia muito amigo na escola porque você passava muito tempo na escola. Você fazia muito tempo na rua porque você morou muito tempo na tua rua. E conforme você vai ficando mais velho, o lugar que você passa mais tempo é no trabalho. Então, sim, é natural que você faça esses vínculos agora, na vida adulta, com pessoas do trabalho, né? Sim. É que com quem você mais convive, né? Quando você convive muito, assim... É o tipo trabalho, né? Trabalho, podcast, assim, quando a gente grava podcast toda semana, ele acaba sendo um compromisso, né? O compromisso que você tem... É o compromisso que a gente fala, o compromisso terapêutico, né? Toda semana tem um encontro ali. E aí não tem como não ter vínculo, né? Você acaba tendo esse vínculo aí. Porque você, querendo ou não, você acaba estando junto. E aí no trabalho você acaba transformando. Mas também, será que quando você sai do trabalho, você não dá uma distanciada dessas pessoas? Você conviveu tanto assim? Eu sei, eu sinto um pouco de dificuldade, sabe? De fazer novas amizades assim. Pô, mas você quer novas amizades também? Essa é uma boa pergunta. Ou aqui tem já não tá suave? Porque é um trabalho, tipo assim... É um trabalho. Você falar, é amigo, considera aquela pessoa amigo... É um trabalho manter a amizade, querendo ou não. É muito trabalhoso. Não o lado ruim do trabalho, sabe? Mas tipo, falar frequentemente, dar notícia... Eu sou uma pessoa, Evandro, que dá poucos... Tipo, tem gente que tem amizade que todo dia tem que bater o ponto ali, saca? Uhum. Tem que ir lá, né... Bati o ponto da amizade. Eu sou dessa pessoa que eu posso passar uma semana sem falar com a pessoa. Isso quer dizer que eu não gosto mais da pessoa, não me importo com essa pessoa. É que, na verdade, eu não vi nenhum momento que eu tive interesse de falar com uma pessoa especificamente ali. Mas, às vezes, o likezinho, sabe? Alguma outra coisa assim. Eu prefiro esse tipo de reação do que propriamente ficar conversando todos os dias... Né, e batendo esse ponto. O meu tipo de amizade é diferente. E aí hoje eu tenho amigos que são dessa vibe, assim, sabe? Que entenderam que eu funciono dessa forma e que eles também se comportam também desse jeito, assim. Tipo, eu e a Kat, por exemplo. A gente se manda um ou outro memezinho e tal, dá uma ou outra curtida, mas a gente não fica lá. E aí, Kat, como é que estão as coisas? E aí, tu fez o que hoje? E aí, Kat, vai fazer o que no fim de... A gente não fala. É certo que surja uma situação de assim, ei, vamos fazer não sei o quê. E aí a gente faz, sabe? Mas às vezes a gente passa uma ou duas semanas sem se falar. 3 semanas. E quando volta a falar é como se nada tivesse... Não tivesse passado tanto tempo assim, sabe? Acho que tem algumas amizades que sobrevivem, sabe? A essa necessidade, essa constância de estar sempre alimentando, sempre atualizando, sabe? Mas quando você trabalha... Quando as suas amizades são pessoas do trabalho, consequentemente você vai estar falando com eles sempre, né? Você vai estar... Por exemplo, eu trabalho home office. Então, talvez o tipo de amizade comigo seja um pouco diferente de quem trabalha físico no local, né? Que todo dia você vai encontrar, de 8 às 5, que seja o horário, aquelas pessoas e não tem jeito, você de segunda a sexta você vai estar encontrando com essas pessoas. Não tem como você não criar afinidade e também criar inimizade, né? Isso também, né? Tem uma pessoa que eu não gosto ali e não quero nem ver hoje, porque sabe? No trabalho você não escolhe quem vai estar do seu lado ali, não. Exatamente. Isso aí é osso. Exatamente, né? Então, é um negócio curioso, assim, sabe? Mas eu nem lembro se a gente respondeu a pergunta da pessoa, do pivete aí, dos 13 anos. 13 anos de idade. Bruno, tu tava quando, Bruno? Anos 80 ali? 93 era 95, né? Não, 95, pô. Eu sou de 82. É, tá de 82 que nem eu. Eu sempre penso que tu é de 81, mas é porque não, sou de tu faz 80, aniversário antes. Eu sou do começo do ano, sou em janeiro de 82, né? É. Cara, mas assim, se fosse pra eu dar um conselho, um só, pra mim mesmo, eu falaria o seguinte, cara, não tenha pressa. É. Porque quando eu era moleque, eu era muito, cara, quando eu crescer vai ser isso, quando eu crescer vai ser aquilo, e eu acho que... Eu talvez não tenha aproveitado tanto quanto eu poderia ter aproveitado, porque eu tava o tempo todo ansioso pra crescer e fazer as coisas rápidas. Criança tem isso, sabe? Né, mano? De querer crescer logo, né? De crescer, de querer ser adulto logo. Eu entendo, porque quando você é criança, você não pode fazer muita coisa, né? Mas as coisas que você pode fazer são coisas que quando você fica adulto, você pouco tem tempo de fazer. Que é ter tempo livre, caralho, né? Quando você vira adulto, você tem pouquíssimo tempo livre. A criança, ela tem muito tempo livre. Eu nunca tive essa vontade de ser adulto. Até nunca. Não, de crescer... Realmente aconteceu um dia, né? É, mas aconteceu, vai acontecendo, né? Nossa, eu sempre... Acho que eu já contei aqui que o dia que eu saí da escola, ensino médio, esse trem, mano, eu chorava demais, assim, falei, pô, minha vida acabou. Caralho. Caraca, é. Daqui pra frente, só pra baixo. É o filho dos anos 2000 mesmo, porque a gente que é dos anos 90, porra, assim, é, cara, a época da escola é a pior, melhor época da sua vida, assim, porque... É a pior porque você passa por diversas situações bizarras, socialmente, de convivência e de situações. E é a melhor porque você faz muitas amizades, você aprende, né, a ser gente, basicamente, dentro da escola, né? Porque a escola é uma prisão, né? A escola é um local que você é obrigado a ficar. Que eu estudei era pra caralho, era muito igual. Ah. Eu nunca vi elas como... Sei lá, eu entendo as dinâmicas, são parecidas, mas eu adorava a escola. Aquela obrigação, né, de você não tem escolha. Por isso que a faculdade, ela é tão libertadora. Porque se você não quiser assistir aula, você simplesmente não assiste, sabe? A escola não te dá essa opção. É, e na faculdade você vai estudar algo teoricamente mais legal do que na escola. Que você escolheu, né, também, né? Exato. Extremamente teoricamente. Mas sim, na teoria vai ser mó legal o curso que você escolheu, porque mas você escolheu. Mas é a área que você escolheu, né? Sim. Mas na vida real também é uma volta da escola, pelo amor de Deus. Isso. Na minha época, quando eu comecei a fazer faculdade, começo dos anos 2000... A ideia é que muita... Eu lembro do primeiro dia de aula, as pessoas lá... O professor tem aquela dinâmica, né? Por que você decidiu fazer sistema de informação, não sei o quê? Aí cada um se apresentava e falava, né? O porquê. E muita gente assim... Ah, é porque tinha eu adoro... na sua faculdade? Na faculdade. Não, no meu nunca teve isso. Primeiro semestre sempre tem uma apresentação, né? Do porquê você escolheu... Principalmente naquelas cadeiras tipo sociologia... Filosofia na informática, então era o meu caso. Eu fiz engenharia, então todo mundo... Vai vocês escolher aqui, você se fuder. É, exatamente. Tá fudido. E aí, no meu caso, assim, a sala, 60 pessoas, abarrotada. Tive que pegar a cadeira de outra sala, porque nunca, não tinha cadeira suficiente. Uma lotação absurda. Muita gente falando assim... Ah, porque eu adoro ficar no Orkut, no MSN. Eu adoro ficar... Eu adoro o Mirk, né? Que era a época que a gente tinha o IRC, né? Que a gente ficava online, os chats, etc. Muita gente era por isso. Porque gostava de ficar. Eu uso muito MSN, por isso que eu queria ver como era que o MSN era feito. Eu acho que na faculdade de sistema de informação eu iria descobrir, sabe? Uma parada dessa assim, sabe? Diversas pessoas. E aí é foda, porque o segundo semestre ele começa e o anterior tinha 60 pessoas. Primeiro que vai. Que vai diminuindo com o passar dos meses, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Era 60, aí virou 55, aí vira 50, aí vira 40. Aí termina lá uns. Nas provas finais, tem umas 40 pessoas ali. Segundo semestre tem 20. É foda, mano. Foi isso, mano. Minha sala tinha 50, acabou com 18. É doideira. Algo assim. Eu me formei com 5 pessoas que começaram comigo, cara. Você é louco, mano. Muita gente desiste, porque realmente não é aquilo que você espera. Eu pensava, quando eu entrei pra faculdade de informática, meu Deus, é computador todas as aulas. A gente vai estar no computador mexendo e... Chato pra garantir o quê? Estatística? Tinha estatística. Eu tinha, primeiro semestre, eu tinha teoria geral da administração. Chato tinha, pra caralho. Tinha uma cadeira de noções básicas de matemática. Tinha noções básicas de programação. Tinha filosofia na informática. Aí tinha uma cadeira que era direito na informática, mas acho que era optativa. E tinha empreendedorismo na informática. Eram 6 cadeiras que eu fiz no primeiro semestre. E só uma a gente mexia no computador. Nossa. Só uma. E aí isso meio que decepcionou muita gente, né? De achar que toda hora vai estar com o computador, e aí já foi um baque grande, sabe? Mas isso é natural, até falei pra vocês já, lá no curso de ciência da computação na faculdade, o pessoal acha que vai ficar mexendo no computador. Minha turma começou com 80 pessoas, 80. Caraca. Se formaram 8. Caralho. Por quê? Porque a galera lá, ciência da computação, acha que é só esses computadores, entendeu? E aí chegou, viu que é 90% do curso de matemática, esquece. Eu mudei por isso, eu comecei fazendo sistema da computação. Aí só aula chata, eu falei, nem fudendo que eu vou aguentar 4 anos aqui. Aí eu fui pra publicidade, tinha muito mais aula legal. É, se você não gosta do primeiro semestre? Primeira semana, que mano é semestre, filho? Mas eu já queria dar um tiro na cabeça. É porque você já consegue ter um perfil de como vai ser, né, o curso. Sim. Mas o primeiro semestre, normalmente, é o mais de boinha, tá? Mais de boinha então, mesmo. Imagina. Até porque, sei lá, eu não sei como é que foi o primeiro semestre de vocês, mas eu... Porra. Não fez porra nenhuma. Que eu não ia pra aula era doideira. Ah, é, porque a libertação assim, pós-escola, né? É. Mas eu fiz 3 anos de engenharia e pra mim foi um negócio que durante um tempo eu ainda gostava, mas eu fui odiando com o tempo, sabe? Até o ponto que eu falei, putz, eu odeio essas aulas, eu odeio essa profissão, odeio esse mercado, odeio essas pessoas. É que faculdade, pessoas, Felipe. Esses professores chatos do caralho, esses colegas bitolados, malditos, eu quero sair fora dessa faculdade, porra. No começo, ele até permite uma vagabundice ali, inicial. Porque as cadeiras iniciais, elas não são muito difíceis, sabe? Isso, e no final das contas você tem que passar, não necessariamente ir. Exatamente. E aí... E às vezes nem passar, né? Dependendo quanto mais vai passando os semestres, aí as cadeiras vão ficando um pouco mais complicadas, né? Isso. E aí é difícil você não assistir a aula e querer passar, sabe? É realmente mais complicado. Mas todo mundo que entra pra faculdade, no começo, sente o impacto da libertação, né? De, caraca, sair da escola, onde eu tinha que obrigatoriamente chegar na hora... Só podia ir embora na hora. Até pra ir ao banheiro, eu tinha dificuldade. Você pedia, o professor às vezes não deixava você ir ao banheiro. É engraçado até ver essas dinâmicas no primeiro semestre. Eu era uma pessoa que já era muito da rua desde a época da escola mesmo. E aí, quando você tá na faculdade, geralmente seu meio de convivência ali, ele é bem diferente do da sua escola. Porque tem muita gente de vários lugares diferentes e histórias diferentes, né? Situações diferentes, muito mais assim na faculdade. Principalmente como eu estudava de noite... Pô, eu saí de uma escola que todo mundo era criança e tinha gente da minha sala na faculdade, tinha 40 anos, eu tinha 18, sacou? Então era muito diferente, assim, né? E aí você passa a ter perspectivas muito diferentes, você vê realmente comportamentos diferentes, assim. Sim. E pessoas que reagem de forma diferente dessa liberdade. A galera mais nova, assim, tinha gente que ainda era muito travada, tinha gente que também não fazia absolutamente nada, né? É. Acho que o negócio é você achar um balanço ali, pelo menos. É, você pode ficar, tipo, na aula com fone de ouvido e o professor não vai mandar você tirar o fone de ouvido, sabe? Computador aberto, tinha galera que levava o computador. Exatamente. Tinha computador nessa época, laptop, mas a galera levava, né? É uma parada que na faculdade muda tudo. Por isso que eu acho que a transição, ela é muito pesada nesse sentido, sabe? Porque a gente sai de um sistema que te controla 100% pra um sistema que você tá livre pra fazer o que quiser, né? E aí você realmente sente o impacto. É por isso que tem muita gente que nos 2, 3 primeiros semestres, meu Deus, é loucura, é só ir pro bar que tem em frente à faculdade. E no intervalo e beber, eu já fui muito. Quando era no começo assim, cara, eu ia muito beber. Aí, inclusive, eu aprendi a beber mesmo na faculdade. Porque, né? Hoje em dia eu sei que a galera tá muito mais avançada, né? Mas não. Avançada não sei, não. Em que sentido? Tem muito jovem aí de 15, 16 anos que já começa a beber na escola, mano. Mas você acha isso avançado? O que é avançado, mano? Não, avançado nesse sentido de que ele ultrapassa a época, entendeu? De que ele deveria estar aprendendo esse tipo de rolê, entendeu? Ele avança muitas etapas, é isso que eu tô falando, né? Avançou as etapas de aprendizado, de vivência. Uma vez no ônibus, eu acho que até já trouxe essa história aqui, eu vi um moleque de 11 anos... Falando sobre sexo, eu não acho que isso é avançado, né? É, isso é... Eu acho que é problemático. De hoje em dia, geração de TikTok aí, Bruno, não tem o que fazer. É, eu não sei. Sabe, esse tipo de situação é bizarra porque eu não consigo nem me enxergar. Eu com 11 anos de idade, pensando aqui, cara, eu era um abestado, sabe? Assim, eu não tinha noção de nada desse tipo de assunto. Realmente nada. Eu com 11 anos de idade, eu imagino, eu queria brincar com os meus amigos. E era isso, sabe? Não existia esse assunto. Obviamente que você vai crescendo um pouquinho mais, 12, 13, 14 anos, 13, 14 anos ali, essa época aí é que você realmente começa a aflorar alguns interesses, né? Mas com 11 anos, caraca, maluco, né? Como é que tu conseguiu saber que era 11 anos, Bruno? Ele falou? Ou tu deduziu, assim, pela aparência do pivete? Ele tava com roupa da escola, mano. Conversando com os moleques da escola. E como eu conheço a escola, eu sei que ali ele só tem fundamental, sabe? Entendi. É. Essa época é muito doida, mas eu com 13 anos de idade ali, 95, o que é que eu falaria? Três palavras. Voltando para as três palavras. É, eu realmente eu não. Acho que eu poderia dizer duas palavras, né? Tipo. Não, eu podia falar três palavras. Mas vai passar. Sabe? Acho que eu poderia falar isso, porque realmente aconteceram coisas comigo com 13 anos, com 12 anos na verdade, né? Que realmente eu pensava que nunca ia passar. De trauma de infância mesmo, sabe? De coisas que você vive na infância e você carrega sozinho. Ou então, assim, compartilha com alguém, sabe? Compartilha com alguém seria bom, hein? Eita. Pra eu não guardar sozinho, talvez eu crescesse até diferente. Tá aí uma coisa que me modificaria se eu compartilhasse com alguém as coisas que eu passei quando criança. Porra, seria outra parada. Porque eu só compartilhei quando eu fiz 30 anos no Rapadura Cast 300, né? Foda, né? Compartilha com alguém, acho que três palavras boas aí. Tu tem, Bruno, alguma coisa aí? Tu falaria? Foi aquilo que eu falei, né? O não tenha pressa, cara. Acho que eu passei muito tempo da minha infância muito ansioso pra ser adulto e depois a vida de adulto é legal. Pra crescer, não vou mentir. Ter dinheiro, ter... Então, sabe, é legal, coisas. Pô, é legal você ter seu próprio dinheiro, é legal você ter tua própria casa, você fazer o que você quer, você andar, sabe, de cueca o dia inteiro, é legal, mas, assim, talvez... A que preço, né, Bruno? Exato, é exatamente isso. É, o que que isso te custou, né? Porque, assim, no meu mundo ideal, a vida seria muito justa se você chegasse, envelhecesse, depois voltasse, rejuvenescesse, preservasse sua mentalidade ou a sua experiência, mas poder curtir ser jovem de novo, sabe? Acho isso muito legal, pô. Você aproveitaria bem mais, sabe? É, você cresce e você fica com aquela sensação de que você poderia ter aproveitado mais sua infância, exatamente, né? Exatamente. Mas será que a gente não aproveitou? Não, aproveitei. Eu não tô dizendo que eu não aproveitei. Pô, eu brinquei pra caramba. O que eu falei, eu jogava videogame, mas eu curtia, brincava na rua. Mesmo trabalhando, cara, sabe? Assim, eu comecei a trabalhar cedo, como eu falei. Mas ainda assim, final de semana, eu curtia, sabe? Tá certo que eu já também não era tão moleque assim, mas... Eu não sinto que eu não tive infância. Pelo contrário, eu acho que eu aproveitei. Só que eu acho que eu passei muito tempo preocupado em fazer coisa de adulto, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto. Porque, como eu falei, eu comecei a trabalhar cedo. É. Aí, tipo, desde os 14, eu já ficava o dia inteiro fora de casa. Foi pai cedo também, né? Não, mas isso eu não me arrependo, cara. Não é arrependimento, mas foi cedo, né? Foi, mas eu não mudaria isso, sabe? Uhum. Porque hoje eu tenho um relacionamento muito próximo da filha. Eu consigo, digamos assim, acompanhar o ritmo da minha filha melhor. Se eu fosse mais velho... Porque tu cara... é jovem, né? Tipo, se eu for pai algum dia, quando a minha filha tiver, sei lá, os seus... Vamos dizer que agora eu vou ser pai. Isso, se eu fosse pai agora... E ela tivesse 15 anos, eu ia ter... 55. 55, 56? Caraca, é outro ritmo, né? Exatamente. Ritmo. Então, por exemplo, a linguagem que eu falo com a minha filha não é exatamente a mesma... Mas ela é próxima, tipo, eu entendo as coisas que minha filha fala, sabe? Tipo, porque a nossa geração tem uma diferença, claro, de 20 anos, mas eu entendo o que ela fala, é porque eu passei pelo que ela passou. Eu tive ânimo pra passar por isso junto com ela. Então, assim, a gente conversa hoje muito mais próximo do que o papo que eu tenho, sei lá, com meu pai, por exemplo. Apesar de hoje eu estar mais velho meu pai também, mas quando eu tinha a idade da minha Sim. filha, a conversa era diferente, entendeu? Então, isso eu não trocaria, não, cara. Quando eu falo de tenha paciência, é mais pra curtir a fase de criança e adolescente mesmo. A minha adolescência, eu sinto que passou rápido, mas era porque eu tava fazendo muita coisa, como eu falei. Como eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, já ficava o dia inteiro fora de casa. E aí eu trabalhava, tipo, estudava no Senai e estudava ainda fazendo colégio técnico à noite, tá ligado? Então, assim, tipo, poderia ter curtido mais as coisas, ter tido menos pressa, sabe? Agora, o caso da minha filha, cara, se você arrepende de ser pai cedo, não. Porque me forçou até a ser mais responsável, amadurecer, sabe? Essa parte eu não acho... No meu... Pô, minha filha salvou minha vida, cara. Não sei lá o que era, ia ser... Mano, eu era muito largado da vida. Se não fosse minha filha, vixi, sei lá. Eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, no começo da faculdade, aí minha ex-namorada, ela disse que a menstruação tava atrasada, não sei o que e tudo mais... E eu ia pra faculdade, eu tinha dois brincos, né? Um em cada orelha. Caralho, virou de boné. Tirou o brinco. Falou, e aí eu falei, né? Assim, cara, tenho que virar responsável. E eu tirei os brincos e parei de usar boné. E fiquei andando sempre de calça. Só por um vislumbre de talvez ser pai. Sim. Pô, tem que me preparar pra esse momento, mano. Tal. Atrasou um mês. Tá louco, eu já passei por isso também. Cabeça do malandro só pensa nisso o dia inteiro, 24 horas por dia. E eu pensei assim, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? Caraca, vou ter que trabalhar. E aí eu já tava procurando emprego e olhando os classificados todo dia. E aí a minha cabeça tava em outra rotação já. Eu vou falar aqui porque é o bônus. Essa é uma história muito pessoal, mas eu vou compartilhar aqui porque é o bônus, cara. É óbvio que quando você é jovem, você fica sabendo que vai ter um filho, você para refletir sobre tua vida, né? Que você, assim, putz, como é que eu vou fazer? Passa flash, porque... né? E não só isso, você pensa no futuro, cara, como é que eu vou fazer tal, porque é uma vida tal, é uma responsabilidade grande. Depende de você, né? E eu quero deixar isso bem claro, e todo mundo pode perceber que toda vez que quando eu falo sobre temas mais espirituais ou temas religiosos que sejam, eu não quero forçar nada em ninguém, nem de um lado nem do outro, e eu nunca faço propaganda de nada. Então eu quero que as pessoas entendam que o que eu vou falar é uma experiência minha. Pessoal. Tá? É uma experiência pessoal, eu não estou falando de nome de igreja, não estou falando de nada, de ninguém, de nada. É algo que aconteceu comigo, tá? E é um testemunho de algo que aconteceu comigo, que pode ser coincidência, pode não ser. Quem acredita em força maior vai acreditar, e não é esse o ponto. O ponto é a história em si. Quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembro um dia que foi muito marcante para mim, que eu estava sentado, coincidentemente, no shopping em que vive, nas notícias de Osasco, lá Osasco Plaza Shopping, não por razões boas, né? Ele vive nas notícias aí. O shopping explodiu. Até algumas vezes, esse que é o problema, né? O teto dele caiu algumas vezes já, infelizmente, né? E eu tava sentado na praça de manutenção desse shopping e pensando, cara, eu tava parado, pensando, né, cara? Putz, como é que eu vou fazer, tal, tal, tal? E pensando, fazendo algumas perguntas mentalmente. Do nada, sentou uma mulher assim... Na cadeira da frente. Não pediu nem nada, tá ligado? Eu tava sentado, pensando. A mulher sentou na cadeira da frente e falou assim, ó. E de novo, gente, eu não tô fazendo propaganda de nada. É uma experiência que aconteceu comigo e é o que eu falei. Acredite no que quiser, não tem nada a ver. Não tô tentando converter ninguém pra nada. Eu tô contando uma história. A mulher sentou pra mim e falou assim, olha, isso aí que você tá pensando, Deus falou pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Resposta... Cantou a música da Anitta? É. Caraca, pá, pá, pá, pá. É. Resposta por resposta das coisas que eu tava pensando na minha cabeça. Resposta por resposta. Ela levantou e foi embora. Ela conseguiu. Te vendo ali, ela chegou pra falar contigo e ela conseguiu saber o que era que tu tava pensando. Ela sentou e, segundo as palavras dela, ó, isso aí que você tá pensando, Deus, papapá, papapá, papapá. Levantou, tipo, pra você ver. Ela não tentou me. Vem pra minha igreja, nada, nada. Ela mandou sentou, a vinheta dela e saiu fora. Só falou, levantou. Mandou um jargão. E não, foi, pô, embora. Tem coisa que você só aceita, é foda, mano. Entendeu? E assim, cara, eu fiquei, na hora eu falei assim, putz grila. Porque ela realmente falou, e não é sacanagem, eu não tava, tipo, eu não tava lá de zoeira ainda. Cara, eu tava pensando e perguntando coisas, assim, me perguntando coisas, e ela respondeu pá, pá e pá. Mas eram assuntos... Não, assim, ó, putz, tipo, o que que eu vou fazer com relação a isso? E educação? E você começa a pensar um monte de coisa, cara. Quando você tem filho, você fala, mano, e não sei o quê, e você pensa pra frente, como é que eu vou fazer, tal, tal. Sim. E ela foi e falou, sabe? E não é, é uma mulher que conhecia. Não era. Uma mulher avulsa, no meio do shopping, eu sentado. Ela não pediu pra sentar, ela sentou, falou e levantou e foi embora. Tá ligado? Entendeu? Não me entregou panfleto de nada, não fez nada. Nada, nada. Pegou... Fez o que ela tinha que fazer e foi embora. Então, experiências como essa, assim, são engraçadas no sentido de que, pô, pra quem acredita em algo mais espiritual, é um tipo de sinal, um tipo de presságio, sei lá. Mas foi, eu fiquei, assim, de cara. Eu não entendi muito bem, tá? Vou ser bem honesto aqui. A mulher chegou e mandou, pô, que ele... Uhum. Falou respostas sobre o que ele tava pensando. Uhum. É assim, ó. Com a cigana da rua. Eu estava sentado num shopping... sentado na praça de alimentação de um shopping, sentado, tá? E eu estava pensando nas coisas que eu faria, porque eu iria me tornar pai, então eu estava preocupado com o futuro da minha filha, o que eu vou fazer, blá, blá, blá. E eu pensando essas coisas, entendeu? E me colocando perguntas. Pô, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer com a educação da minha filha? Como é que eu vou fazer essa questão? Tal? Como é que eu vou fazer? Porque agora eu tô num trabalho, o que eu ganho era legal, mas agora tem uma vida a mais, né? Tipo, não somos só mais dois, somos três. Como é que eu vou fazer? E essas coisas. A mulher sentou e para as perguntas que eu estava... Eu não estava falando. Para as perguntas que eu estava pensando, ela falou assim, ó. Isso que você está pensando, Deus... Ela falou ainda assim, Deus mandou falar pá, pá e respondeu Cada uma das perguntas que eu tinha na cabeça, ela respondeu pra mim verbalmente. É muito doido, porque tem gente que tem essas... Aí ela levantou e foi embora. Por isso que eu tô falando, ela não tentou me converter pra nada, ela não tentou me dar um papelzinho, um panfleto. Sim. Vem pra mim. Não, ela só fez isso. Só deu o toque. E levantou e foi embora, entendeu? Doideira, mano. E aí, qual é a lição, Bruno? Se tiver precisando de iluminação, vá até a alimentação, praça de alimentação. Senta na praça de alimentação. Senta e fica olhando pro nada, assim, fica... Espere alguém vir interagir. Exatamente. Se faça um brainstorm aí na cabeça e começa a pensar sobre as coisas. Sempre que você precisar de orientações pro futuro, vá pra uma praça de alimentação, sente numa cadeira, só você, e espere alguém sentar e falar alguma coisa. Não tem lição, cara. Acho que, sei lá, tipo... Tem gente que vai achar que foi coincidência, tem gente que vai achar que a mulher... É aquelas analistas de comportamento, análise comportamental, e viu e se aproveitou disso só pra tirar um barato com a minha cara. Aí isso te ajudou, né? Com certeza, com certeza. É isso que importa no final do dia. É isso, é exatamente isso. Marcou, tanto que você tá contando aqui anos depois. Exatamente. Seja coincidência, seja o que for, aquilo naquele momento me serviu de algo, sabe? Me serviu de suporte, de apoio, de talvez de conforto, né? Mas muito bom, caraca, é o... Eu nunca tive esse tipo de experiência, não, de chegar... De ter uma pessoa que conseguiu ler as minhas... Os meus dilemas, assim. Exceto a própria terapia, né? Mas aí veio muito de mim, né? Isso, eu falando, como você, né, se expressa, é. Que doideira, mano. Que doideira é isso. O comportamento humano é... Eu tenho uma outra história, mas essa eu vou guardar humano pra e espiritual. Essa aí eu vou guardar pra um bônus futuro aí. Mas daqui a algumas edições... Que é mais impressionante em linhas gerais do que essa. Mas vou guardar aí pro... Cenas dos próximos capítulos. Entendi, mas qual é o a tagline pra gente lembrar? É o quê? Vamos botar experiências espirituais de vida. Pronto. Entendi. Muito bem. Muito bem, fechamos aqui. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. like to run.